começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Comigo no estúdio, Rogério Alcântara. Bom dia, Marco Antônio. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, queridão. Tudo jóia? Tudo. O seu convidado já está no ar. Uau, mas que rápido. Tudo bem. Gente, um prazer. A gente vai falar, então, na primeira metade do programa. A segunda a gente vai deixar para fazer aquela nossa pesquisa musical, garimpando, né, canções obscuras dos anos 50, 60, 70, 80. Mas, como eu anunciei já no Face e tudo mais, tem bastante gente escrevendo, super empolgada com a entrevista de hoje. O nosso convidado de hoje, obviamente, é o Sérgio Rosa, dos Demônios da Garoa, né? Ele... provavelmente dá para dizer sobre o grupo que dá para dizer que é o mais tradicional grupo de música do Brasil, né? Acho que não só em samba, né? Acho que quando a gente pensa em samba especificamente, vem direto a imagem, né? Ou os sons do grupo. Dá para dizer que é o grupo mais célebre musical. Eles estão há mais de 70 anos fazendo sucesso, né? Fazendo sucesso. São direto. Fantásticos, fantásticos. É um troço inacreditável mesmo. Eles estão até no livro Guinness de World Records, né? O grupo também já vendeu mais de 10 milhões de discos. O grupo começou em São Paulo na década de 40, realmente deslanchou lá por 49, quando o pessoal do grupo se encontrou com o Adoniran Barbosa. O nosso convidado, Sérgio Rosa, ele é filho do Arnaldo Rosa, que foi um dos membros fundadores do grupo, e ele está no grupo apenas há um pouco mais de 35 anos. Então, até ele pediu, João, que como podia ter criançada ao redor, netos e tudo mais, né, que o pessoal está tudo reunido aí para não ficar exposto ao vírus, ele disse que qualquer coisinha, se der problema, qualquer coisa, a gente tentar daí no celular, tá bom? Sem problema nenhum. A gente tenta até no telefone. De orelhão. Até no orelhão. Orelhão, via satélite, o que não pode é perder entrevista, né? Não. Tá. Querido, então assim, dar as boas-vindas ao Sérgio Rosa. Tudo bem, querido? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer imenso estar falando com vocês aí. Prazer, saudade desse povo todo aí do Rio Grande do Sul. Tá, só pra te explicar, querido, eu tô no Rio Grande do Sul, a rádio em São José dos Campos, e obviamente a gente tem ouvintes, por sinal, assim, a gente tem um pessoal até expatriado, até em Buenos Aires nos ouvindo, tá bom? Opa! Então, quero dar as boas-vindas, querido, e te agradecer pelo teu tempo, tá? Fizeste uma cirurgia há algumas semanas, comentei ontem com o João, assim, né? Eu tava meio preocupado, né? Tipo assim, poxa, né? Mas não vai ter problema com a tua perna? E basicamente também disseste, mas eu não falo com a perna, não é mesmo? Então... É verdade. Não, graças a Deus, já... eu passei por uma intervenção cirúrgica, né? Uhum. Mas graças a Deus tá tudo bem, tudo tranquilo, deu tudo certo, né? Já tô me recuperando. Tá ótimo. O pandeiro obviamente consegue estocar ainda sem a perna, correto? Estando com a perna descansando, né? Querido, assim, ó, a gente tem muita coisa para conversar, mas... Tem uma música deles aqui que você pediu. Vamos começar, o João, que bom que o João lembrou. Vamos começar com uma música de vocês de 69, de 1969. Só um pouquinho, tá? Tá certo. Vamos lá. Você passou como outras têm passado. Você sempre limitação. Você passou como outras têm passado. Você se enganou, eu não estava apaixonado. Você foi mais uma que cruzou o meu caminho. Você foi mais uma a quem dei o meu carinho. Você foi mais uma. É música, isso é Showtime e é o que a Showtime toca. Ah, isso é uma maravilha, é uma pena que essa canção até não é das mais lembradas do grupo, né? Eu adoro, eu acho que tem tudo a ver com o grupo. O nome é Você Foi Mais Uma, de uma canção de 69, tá? Eu realmente adoro. Daqui a pouco a gente toca um mega hitzão deles, tá, João? Mas aí vamos finalmente falar, né? Vamos voltar ao que interessa aqui. Sérgio, me fala um pouco assim, eu sei, querido, que o teu que o grupo começou com outro nome, que era Grupo do Luar, né? Isso lá em 43. E daí eu sei que você estava se apresentando na rádio, ganharam um concurso de calouros lá, e daí acho que o programa até era, acho que era A Hora da Bomba, da Rádio Bandeirantes, né? Não estava provavelmente ainda. O conjunto participou do programa de calouro, chamava-se A Hora da Bomba, e ganhou o direito de participar do programa do Vicente Leporassi, na Rádio Bandeirantes de São Paulo, que era o Trabuco. E ele anunciava aí esses endiabrados Grupo do Luar. Entendi, mas a coisa, o Leporassi faleceu em 78, uns 4 anos antes de entrares no grupo. Tinhas muito contato com ele? O que lembras dele, já que ele também ajudou bastante o grupo? Pelo que o meu pai contava, né? Ele foi um dos grandes incentivadores aí do Demônios da Garoa, né? Foi aquele que de repente achou o nome Demônios da Garoa, porque ele anunciava esses endiabrados Grupo do Luar. Que e maravilha. De repente ele mesmo achou que aquele Grupo do Luar não ia dar certo, era antirradiofônico para a época, né? E de repente falou: moçada, vamos fazer um concurso aí para mudar o nome. Até que veio o Demônios da Garoa, porque ele devem ter pego, porque ele anunciava esses endiabrados. Sim. E da Garoa, que era um grupo vocal especificamente que estava surgindo na cidade de São Paulo. São Paulo, isso. Querido, assim, sem querer ficar muito emocional aqui, mas me fala o que lembras, assim, quando pensas no teu pai, o que lembras dele, assim, me fala. Depois eu vou te perguntar, assim, como é que foi tua infância e tudo mais, mas fala, assim, o que vem à mente. Eu vejo assim, particularmente o meu pai é como é um pai para todo filho, né? Meu pai foi o meu grande herói, meu grande espelho, né? Que legal. E acredito, dentro do Demônios da Garoa, o Arnaldo Rosa foi a essência do samba paulistano, junto com a Dona Irã Barbosa. Ele faleceu em 2000, correto? Meu pai faleceu em 2000. Sim, e assim, vocês, não só, né, trabalhaste com ele, obviamente, mas assim, como é que era o Arnaldo Rosa fora do grupo? Meu pai era um cara muito bonachão, né? Era um cara muito família, gostava muito da família, de prezar as coisas da família, era um pescador nato. Um artista nato, né? Porque ele pintava quadros, a família toda aí tem quadros pintados aí pelo Arnaldo Rosa, né? Que legal. Então era um artista na essência mesmo. Perfeito. E, querido, assim, o Adoniran Barbosa, né, tipo assim, entrou na vida do grupo em 1949. E dá pra dizer, assim, que meio que os porta-vozes do pensamento, né, da forma de pensar, digamos assim, do Adoniran Barbosa, seria, obviamente, o Demônios da Garoa. O que lembras do Adoniran. Ele faleceu, acho que ele faleceu lá por 82, ou seja, uns dois anos antes de tu entrar no grupo. Fala isso. Um pouco da amizade de vocês, pode ser? Opa, com certeza. O Adoniran foi a essência do samba paulistano. Uhum. E tudo que o Adoniran, quando o Adoniran conheceu o Demônio da Garoa em 49. Uhum. Nas gravações do filme O Cangaceiro. Uhum. No qual o Adoniran era um personagem. Isso. E o Demônio da Garoa já gravava a trilha sonora do filme O Cangaceiro. Olê, mulher, vendeu. Claro. Olê, sucesso mulher, mundial, sucesso mundial bem inglês. É? Isso aí é Demônio da Garoa. Sim, até sim. Que em 1951 o Adoniran trouxe um primeiro samba chamado Malvina. Uhum. O Demônio da Garoa gravou e foi campeão do carnaval em São Paulo em 1951. Em 52 ele trouxe Joga Chave. O Demônio da Garoa gravou e foi bicampeão do carnaval em São Paulo. Daí pra frente, tudo que o Adoniran fez, ele entregou pro Demônio da Garoa, e o Demônio, com maestria, soube fazer seus arranjos, suas introduções, suas brincadeiras dentro das letras do Adoniran. Uhum. E foi um casamento muito feliz enquanto durou. Maravilha, querido, assim, me diga, por favor, como é que é o Adoniran fora, né, tem aquela imagem que quem não conheceu pessoalmente o Adoniran tem dele, em que difere a imagem, digamos assim, a imagem mítica do Adoniran do dia a dia? O Adoniran é uma pessoa muito simples, sabe? Ele era um cara muito simplório, era um italianão bonachão, né? tinha medo de andar de elevador. Ele levava as músicas lá pro Demônios da Garoa, na Praça Júlio Mesquita, em São Paulo, e o Toninho morava no 25º andar, né? E ele falava pro porteiro, chama eles lá, falou, mas seu Adoniran, pode subir? Falava, não vou subir não, que esse troço aí vai cair o fundo. Não andava de elevador, não andava de metrô, falava que a porta ia prender ele. Então, ele era uma figuraça, o Adoniran, né? Uhum. Era uma figuraça. Até no leito de morte, usando de brincadeira, o Canhotinho foi fazer uma visita a ele, né? Já tava desenganado, e o médico pegou, entrou no quarto, e o Canhoto tava lá, e de repente o médico perguntou a ele, falou, seu João, o senhor faz uso de álcool? Ele pegou e falou, só quando não tem cachaça. que maravilha. Então até numa hora dessa, o cara fazendo brincadeira já, né? E Sérgio, uma coisa, lembras bem assim, na década de 80, no dia que teu pai te chamou para fazer parte, para oficialmente entrar no grupo? Lembras bem assim como é que foi? Se puder cavocar com a mente assim, falar pra gente. Ah, sim, com certeza. O irmão do meu pai, o Cláudio, ele era pandeirista. Uhum. E de repente ele resolveu sair. Falou, não, eu quero parar, já tinha feito aí mais de 30 e tantos anos de Demônios da Garoa, resolveu parar, e o meu pai pegou e de repente me telefonou, eu trabalhava de contador numa empresa aqui em São Paulo, e ele me ligou, falou, você tem calça branca, sapato branco? Eu falei, calça eu tenho, sapato não tem. Aí ele pegou e falou assim, então tu arruma um sapato aí e vem pra cá que a gente vai fazer uns programas de televisão aí. Que legal! Foi assim que eu ingressei com a saída do meu tio, foi assim que eu ingressei no Demônios da Garoa. E lembra-se assim, os primeiros programas, os primeiros, tipo assim, a tua estreia, eu fico imaginando, era uma responsabilidade muito grande, né, que o grupo era consagrado, já era consagrado, como é que, estavas muito nervoso ou meio, como a gente fala assim, por aí, tirou de letra, como é que foi? Não, a gente era aquele frio, esse frio na barriga dá sempre, né? Ah, é? Até nos dias de hoje ainda dá, porque cada show é um, cada público é uma coisa diferente, você sabe que a reação do público, de repente você espera uma coisa e não é, e você tem que fazer um trabalho perfeito para trazer o público para você, né? Mas foi muito gratificante para mim, porque foi a realização de um sonho, né, que eu tinha em participar do Demônios da Garoa, que eu acompanhava o Demônios da Garoa desde pequenininho, nos ensaios que eram feitos na casa da minha avó, da mãe do meu pai, né? E eu tive o privilégio de ver aí nascer grandes sucessos da música popular brasileira, né? Onde eles ensaiavam. Então, para mim, foi um sonho realizado, e graças a Deus, hoje eu já tenho dois filhos meus aí na terceira geração do Demônios da Garoa. Que maravilha. Para quem sabe, com a força de Deus e com a força deles, que Deus dê bastante força a eles, para que o Demônios da Garoa possa ser o único grupo no mundo com 100 anos de atividades ininterruptas. Essa é a grande meta do Demônios da Garoa. Sim, vocês vão fazer, esse ano que vocês fazem 77 anos, né? Que o grupo faz 77 anos, né? É, completamos agora em fevereiro 77. Inacreditável. E me diz uma coisa, voltando pra tua infância, tá, querido? Falas assim, tem algumas anedotas pra nos contar, assim, de criança e ouvindo o pessoal ensaiar, alguma coisa assim? Eu imagino que tenhas muitas histórias pra contar. Conta alguma coisa, assim, pra gente que as pessoas provavelmente não saibam. Olha, com os ensaios eles eram uma coisa muito, muito reservada, né? Muito reservada, porque o meu pai não deixava o pessoal ficar assistindo os ensaios, porque de repente começavam a falar e atrapalhava, né? Então, quem ia tinha que ficar quietinho, né? E tem, né, grandes histórias aí, mas não dessa época, na época em que o conjunto viajou muito, né? Conta uma dessas uma dessas histórias de viagem de vocês. Deve ter alguma coisa bem engraçada, de repente, que a gente possa saber, que eu adoraria. Tem uma tragicômica. Ok, por favor. Uma tragicômica, o Demônios da Garoa foi nos anos 60, com o Demônios da Garoa participava do cast da Rádio Record, né? E foi fazer aí um festival de verano, que era Uruguai, Argentina, né? Sim. E de repente o Demônios da Garoa tomou na cabeça lá 40 shows. Deram um balão no conjunto de 40 shows, né? Não pagaram? Então, como é que é? Não pagaram. Os argentinos não pagaram? Um tal de Rubens Chapara. aí o conjunto precisou ficar lá, ficou mais dois meses lá, fazendo boate, fazendo trabalhos lá, né? E esse empresário, ele tava sempre vestido com um paletó verde, né? Aí na brincadeira, dá uma olhada nas árvores aí, de repente esse desgraçado tá escondido na árvore que nem um papagaio. Falei, tá show, é brincadeira. Então, são coisas que acontecem, né? Mas, graças a Deus, hoje já não acontece mais, mas tem muitas histórias boas, né? Coisas muito, muito pitorescas, né? Que aconteceram com a gente, né? E fica aí, a gente tem grandes memórias, grande lembrança aí de coisas boas e coisas ruins também. Ah, sim. E me diz uma coisa, querido, como é que é a sensação, tá, de... Imagino que tenha plateias cativas em alguns shows, né? E daqui a pouco vais ali e reconhece na plateia alguém e ela tá, vamos dizer, com o filho e daqui a pouco com o neto. Como é que essa sensação, fica imaginando, deve ser uma coisa maravilhosa. Isso aí realmente acontece em boa parte dos shows que a gente faz, e você vê, é uma coisa até emocionante, porque você vê uma criança de 4, 5 anos cantando o repertório dos Irmãos da Garoa, Saudosa Maloca, São Bordonete, Trem das Onze, Iracema, as Mariposas, né? Você fala, caramba, né? São, é, como a gente diz, a, o repertório do Demônios da Garoa hoje não é um repertório que toca toda hora no rádio, mas é um repertório, é uma música que ficou no lugar mais importante para nós do Demônios da Garoa, que é o coração do povo, né? Maravilha. Então é aquilo que vem de pai para filho, o avô tocava lá o seu disquinho, o seu LP naquela vitrolinha, e o filho gostava, depois apareceu aí na, o CD, o filho tocava pro neto, e assim vem, como é a história do Demônio da Garoa, graças a Deus nos vemos na mesma condição dos admiradores do Demônio da Garoa, que é uma coisa que vem de pai para filho, que acredito que é o que mantém toda essa, todo esse legado junto com a gente aí, que nos dá energia, nos dá força para continuarmos aí essa batalha aí dentro da música popular brasileira. Que maravilha, querido, eu queria te perguntar uma coisa também, assim, é, eu vejo vocês muito mais do que um grupo de samba, né, eu vejo o trabalho de vocês bem como uma espécie, assim, de cronistas do cotidiano, né, e não precisa, tá, obviamente, a pessoa até daqui a pouco ser expert em samba, e também não precisa ser o mais importante, mas não precisa ser de São Paulo, né? Eu fui pro Bixiga, acho que duas vezes, pro Brás também, acho que só, tipo, duas vezes, e eu ouço as músicas de vocês e me identifico, né? Ou seja, é como se fosse uma crônica do cotidiano. Me fala, assim, como é que vocês fazem em performance de vocês, para quando tá se apresentando, e daqui a pouco tá cantando a mesma música que já cantaram, que já, no teu caso, já cantaste, vamos dizer, 5.000 vezes. E a sensação que dá para quem tá na plateia é que vocês estão cantando pela primeira vez. Como é que faz pra coisa ficar, não ficar com aquele lance assim, aquele gosto de que cansado? Como é que fazes isso para ter essa vitalidade? Então, é aquilo que eu falei para você, é o que... É a força motriz que nos move, essa receptividade do público, porque é aquilo, aquele que vai para ver o Demônios da Garoa, quer ouvir Saudosa Maloca, São Bordonete, Iracema, Trem das Onze, né? Então a receptividade do público para nós é uma coisa muito gratificante, é o que nos move, é a importância para nós da nossa carreira, né? Porque sem os nossos admiradores, eu acho que nós não chegaríamos a lugar nenhum. Que maravilha, que maravilha. E fala-se um pouco da quão diferente é aquele Sérgio Rosa, lá que foi convidado pelo pai, quer dizer, que foi intimado pelo pai a ir buscar sapatos, tá? Do Sérgio Rosa que a gente está conversando agora. Qual é a diferença desses dois, Sérgio Rosa? Ah, eu era um subordinado. Ah. Antes eu era um subordinado, eu sempre fui um camarada que sempre, nunca tive nenhum tipo de discussão com meu pai, né? Sempre acatei tudo e hoje, graças a Deus, eu tenho os meus filhos aí, que eu, graças a Deus, eu dei a abertura suficiente para eles, para não passar o perrengue que eu passei, porque o perrengue que eu passei foi quando meu pai faleceu. Entendi. Então, quando meu pai faleceu, eu perdi a muleta, cara. Entendi. Você entendeu? Quando meu pai faleceu, eu perdi a muleta. Tinha meus companheiros do meu lado, mas eu, de repente, tive que me ver fazendo o que o meu pai fazia no dia seguinte. No dia seguinte, porque o meu pai... Meu pai faleceu, ele faleceu no dia 11, foi enterrado no dia 12 e no dia 13 nós fomos trabalhar. É mesmo? É mesmo. É mesmo, tivemos que cumprir um contrato, o pessoal não aceitou a justificativa e a gente foi trabalhar e eu tive que respirar, pedir forças a Deus, pedir forças ao meu pai, né? Pra poder fazer, porque aí de repente... de repente a responsabilidade caiu no meu colo. Todas aquelas falas, todas as brincadeiras do samba do Ernesto, a declamação do Iracema, ficou tudo para mim fazer. Então foi um momento muito difícil que eu tive que ultrapassar, mas graças a Deus, com maestria, com a ajuda dele, com certeza, eu consegui, e tenho muito orgulho disso, de conseguir fazer um pouquinho daquilo que o meu pai fazia, do que ele fez durante 57 anos no Demônio da Garoa. Que maravilha! Sem querer aqui dar uma de paranormal, nem nada assim, mas dá pra dizer que quando te apresentas, sentes meio a presença dele ali junto? Com certeza. É mesmo? Com certeza, porque quando o meu pai faleceu, o meu pai tocava fuxê, certo? Quando o meu pai faleceu, eu passei a tocar pandeiro. Eu passei a tocar pandeiro. Quando o meu filho Ricardinho veio pro conjunto, que ele tá conosco aqui desde 2005 já, né? Oficialmente. Sim, oficialmente. O Ricardo passou a tocar pandeiro e eu voltei à originalidade a tocar o afuxê, que é o instrumento que o meu pai tocava. Uau! Né? Uau! Então foi uma coisa que a gente vem resgatando isso, inclusive temos um menino novo aqui, o Everson, né? Que conseguimos um instrumento que é muito difícil de execução, tem muito pouca gente executando o violão tenor, que é o violão que tocava o Antoninho, né? É um violãozinho de quatro cordas, né? Então a gente conseguiu resgatar aquela formação regional, embora a gente tenha mais quatro pessoas hoje na banda de apoio. Querido, assim, ó, João, posso pedir pra gente tocar um mega hit deles aí, João, que tinha mandado o link? Não só pode, como deve. Ah, tá. Então a gente já volta, tá, Sérgio? Vamos lá, vamos lá. Um abraço. Time. O Ernesto nos convidou pra um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós cortemos uma baita de uma régua. Da outra vez, nós não vai mais. Nós nascemos tatu. O Ernesto nos convidou pra um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais. No outro dia encontremos Carnesto, que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto. Nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta. Ansim. Oi, turma. Não deu pra esperar. Não faz mar, advido que isso, e não tem importância. É, manda esse território. De outra vez, nós te carça cara, que você vai ver como é que você vai entrar bem aqui com nós. O Ernesto nos convidou pra um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós cortemos uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais. Outro dia encontremos Carnesto, que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto. Nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta. Paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz. Paz, paz, paz, paz, paz, paz. Lararirurirurá. Paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz. Paz, paz, paz, paz, paz, paz. Paz, paz, paz, paz, paz, paz. Não faz mar. Maldito Ernesto. Olha, que obra-prima. Querido, assim, ó, como é que achas, quer dizer, como é que explicarias, tá, tantos grupos de samba terem surgido no desde que vocês surgiram, tá? Ou até, deixa eu até ser mais até carinhoso com a concorrência, diríamos assim. Nos últimos 10 anos, tantos grupos de samba e não duram. Tem uma coisa que a gente vê, novamente, nas canções de vocês, tem até um pouco de malícia aqui e ali, né? Fala do cotidiano, mas não tem nada apelativo. Me fala como é que vês assim o momento do samba no Brasil, e daqui a pouco assim, claro que se a receita desse para vender, teria em garrafas por aí, mas qual é tipo a receita do sucesso de vocês? Olha, eu acredito que a receita é o Demônio da Garoa continuar a fazer a sua música característica, que é uma raiz que foi criada muito forte há muitos anos atrás, um alicerce muito forte, uhum. Né? Então não nos vemos no direito de mudar, porque dizia meu velho pai, time que está ganhando não se mexe, né? Então se é uma coisa que deu certo até agora, com certeza, como a gente citou, temos aí pai, temos avô, pai, neto, bisneto, acompanhando a trajetória dos Demônios da Garoa. Então é muito gratificante tudo isso, você ver essa receptividade e fazer aquilo que gosta, não pensar única e exclusivamente no dinheiro, porque a vida do artista, ela é cheia de altos e baixos, tá? Então é assim, eu acho que primeiro você tem que fazer por amor, fazer porque gosta, entendeu? E o restante é uma consequência de um trabalho bem feito. Maravilha, né? Maravilha. E vem depois, é consequência de um trabalho bem feito. Se você fizer um trabalho bem feito, você com certeza vai ser solicitado, independente de qualquer coisa, você vai ser solicitado para voltar a trabalhar, para voltar a fazer um grande trabalho. E graças a Deus a gente continua a fazer um grande trabalho, com certeza. Maravilhoso. E só mais uma coisinha. Eras contador, correto? Isso. Tá, eras contador, obviamente, de dinheiro e viraste contador de histórias. Me diz uma coisinha, pois é. Alguma. Vai parecer meio imbecil a pergunta. Certamente é uma pergunta imbecil, mas por favor, aguenta um pouquinho. É o seguinte: em algum momento sentes falta dos teus tempos de contador, não de histórias musicais, mas de contador ou não? Não. Não, porque, como é que fala? Eu trabalhei bastante numa grande empresa aqui em São Paulo, né? Uma grande empresa em São Paulo, ele ia ser transferido para Taubaté, para ser diretor na empresa lá. Uhum. E, de repente, o meu pai fez o convite e a balança pendeu para o lado de cá. Então, é assim, trabalhei bastante, sempre tudo que eu fiz com muito carinho, com muita presteza, né? Então, uhum. Eu acho que fica a saudade, mas não sinto falta, não. Tá, e houve hesitação tua quando o teu pai ligou e disse, vamos precisar de ti no grupo, assim, hesitaste por algum tempinho ou foi uma coisa imediata, tipo assim, já tô indo atrás dos sapatos? Não, já tô indo atrás do sapato, mas independente disso aí, ainda trabalhei na empresa ainda por 5 meses. Ah, é? Né? Até eles colocarem uma pessoa exatamente lá, treinei a pessoa para ficar no meu lugar lá. Então foi muito gratificante, sou muito grato a eles que aceitaram essa situação. Eu trabalhava de sábado, de domingo, né? Então foi muito bacana até eu poder ajeitar o meu rumo direitinho para ver se realmente aquele sonho que eu sempre tive estava sendo realizado. E graças a Deus foi realizado, e a gente vem aí como um grande pedreiro, vem colocando um tijolinho por vez, um tijolinho, um tijolinho, um tijolinho, e fizemos aí, estamos fazendo uma grande obra aí dentro da música popular brasileira. Um legado, Isso, o legado. E conta assim, e como é que no caso, eras casado já na época, né? Sim. Sim. Como é que foi que a esposa reagiu, assim, como é que foi, tipo assim, né? Eu fico imaginando, pô, já tá com uma carreira estável, né, como contador, mesmo sendo, não sendo pra qualquer grupo, sendo pro Demônios da Garoa, existe pra muita gente aquele lance do tipo, não, mas é vida de artista, o cara não sabe se amanhã vai ter pagamento, se não vai ter, né? Não, como é que foi assim com a esposa, como é que a esposa levou isso? Não, foi bacana porque, como é que fala, ela já estava ciente de toda aquela vontade que eu tinha, né? Daquele sonho que eu tinha. E graças a Deus deu certo, ela apoiou e continua apoiando, né? E graças a Deus estamos aí, achamos esses anos aí, casados, com quatro filhos, né? Que legal. Manda um abraço para a Silvana, ela foi muito querida comigo. Tá? Dois deles já trabalhando comigo, o outro é engenheiro, né? Uhum. E a filha é coordenadora aí de uma grande empresa aqui em São Paulo. Então, tá tudo encaminhado, graças a Deus. Encaminhado. Sonhos e sonhos realizados, graças a Deus. Que maravilha. Querida, assim, aproveitando que está chegando no final, então, agradeço a realizar esse nosso sonho de conversar contigo, tá? A gente acompanha. Opa. A banda, o João é super fã também, a gente, a rádio adora, e eu acho que muito qualquer obrigado. Brasileiro com bom gosto e que, como é que posso dizer assim, tenha bom ouvido, um ouvido um pouquinho, assim, apto para escutar coisa boa, obviamente tem que gostar do teu grupo. Então, quero te agradecer pela tua boa vontade, pelo teu tempo e... Imagina que é isso, a gente que agradece aí o espaço que vocês estão dando aí para que a gente possa aí contar um pouquinho da nossa história, mostrar um pouquinho da nossa música, que é essa música que você acabou de tocar, o Samba do Anécio. Ela é de 1954. Então ela tem nada mais, nada menos que 66 anos. E parece que foi composta ontem. Exatamente, é uma coisa que está aí, continua no coração do povo, na boca do povo, o pessoal cantando. Quando você fizer um acorde de Samba do Anécio, Iracema, Trem das Onze, quando não tem um churrasquinho, um final de semana, uma casa que não, de repente não sai aí um Samba do Anécio, um Trem das Onze, uma saudosa maloca. Então, para nós isso é um orgulho muito grande, que temos aí o Trem das Onze com muito orgulho, a música que foi considerada a música do século em São Paulo. A música Fibra de São Paulo, né? 11, acho que foi eleita em 2000, né? É gravado em 19 idiomas. Uau! Querida, assim, mais uma vez, muito obrigado. Por favor, que essa perna sare aí, e esteja de volta o quanto antes, de pé, animando o pessoal, tá bom? Opa, com certeza, já tô 90%, já tô caminhando por aqui, daqui tá. A pouco aí, só tirando aí essa coisa chata que aconteceu aí, né? Do coronavírus, que infelizmente já tivemos o cancelamento de muitas apresentações, sim, né? Sim, mas graças a Deus com um objetivo positivo, né? Um objetivo positivo, acertamos aí em cancelar aí alguns dos nossos eventos aí nesse mês de março já, e até de abril já, né? Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo, o povo brasileiro vai dar a volta por cima e vai sair vitorioso de mais uma. E a culpa de tudo isso é do maldito do Ernesto, viu? Ernesto. É, a culpa é dele, viu? Tem que dar umas frechadas nele, viu? É, tá certo. Querido, um grande abraço, obrigado, tá? De novo. Um grande abraço, tchau, pra ele, meio imenso em falar com vocês aí. Obrigado, querido, tchau. Obrigado. Valeu. Sensacional, Marquinhos. Ah, querido, que maravilha, né? Vai dizer que não parece que é a sétima conversa que a gente teve em 3 dias, parece, né? É, o cara é fantástico. Ah, é maravilha. Adorei o teu link com o Pandora dessa. Querido, vamos então pro nosso garibo musical, começando na década de 50, vamos lá? Rádio Cidade dos 50. Valeu. lasted forever will find someone new. So try to forget her. I'm trusting in you. Little heart, it won't help to cry. So laugh and be happy. Please give it a try. Está em 57. Essa canção é super rara, eu acho ela bem até bem uma canção super agradável. Mas uma das razões de ter escolhido, na verdade, é que é coraçãozinho, né? E tem um pessoal por aí, eu não me lembro exatamente quem, que fala muito sobre não ter coração, ou quando tem, faz umas comparações tipo assim, não, meu coração é de ouro, né? É duro, gelado e difícil de encontrar. Isso. Sou eu mesmo, por quê? Algum problema? Não, também, eu só quis fazer um link aqui, porque tem esse cara falando sobre um coração pequeno, um coraçãozinho, né? Acho que é mais ou menos parente do coração de ouro, será que seria ou não? Deve ser, você trata de andar logo, porque você tem compromisso no Labarca. Não é verdade, gente. Não é verdade mesmo essa calúnia que andam espalhando aí. E o brabo que ontem, não tô mentindo, uma amiga minha, tô falando sério, de Buenos Aires, que eu nem conheço pessoalmente, acompanha pela rádio, perguntou, afinal, o que que é esse Labarca? Esse é um puteiro. Mas, gente, falando sério mesmo, eu só conheço de nome, tá? Mas... O João com a ajuda do Paulo, outro grande sacana, e o Renzo rindo no fundo, ficam falando isso, né, sobre celular, e de vez em quando me implicam ainda, daí o Rogério, que eu achava que era um cara de nível, um cara bacana, ele vem com a corneta. Um detalhe, o Rogério falou ontem, a velocidade com que você desliga o telefone, sai, pega a jaqueta, sai correndo e vai pro Labarca, porra. Vamos voltar pra tentar a seriedade do aqui. O nome desse cantor, Baker Knight, né, B-A-K-E-R, e o Knight não é Knight como noite, é Knight com K na frente, Knight. Não descansou, como eu falei, Little Heart, cantor de 57, um sucesso mediano dele como cantor foi High School Days, ou seja, dias do segundo grau, ou era do segundo grau, que também é de 57, vai vir daqui a pouco um trechinho, mas falar um pouco dele, o nome dele de batismo, Thomas Baker Knight Jr., ele nasceu em 1933 e faleceu em 2005. Ele nasceu e morreu em Birmingham, no Alabama, cantor, compositor, e ele ficou famoso no meio musical, não pela voz, mas por ser exímio letrista, tanto que ele teve trabalhos interpretados por gente como Jerry Lee Lewis, Paul McCartney, Dean Martin, Frank Sinatra, Elvis Presley, Perry Como, Hank Williams e Rick Nelson, entre outros. Aos 6 anos ele perdeu o pai e, como a mãe tinha vários problemas crônicos de saúde, ficando vários períodos, longos períodos no hospital, ele acabou sendo criado por uma série de parentes. Autodidata no violão e na guitarra, ele aprendeu os primeiros acordes logo antes de servir na Força Aérea Americana, e quando ele foi liberado do serviço militar, ele entrou na Universidade do Alabama, onde acabou matando muita aula para ensaiar com os amigos. Até que logo antes de completar 23 anos, ele fundou o grupo Baker Knight and the Nightmares. E no caso, ele fez um jogo, né, do Knight, do sobrenome K-N-I-G-H-T, com Nightmares de pesadelo, né, Knight, no caso de noite mesmo. Ele teve um pouco de sucesso nas redondezas. O problema principal é que algumas das canções que eles cantavam, escritas por ele, citavam um carro que ele... queria, tinha um sonho de ter, que era um Cadillac. E daí a Decca Records, a empresa Decca Records, a empresa de discos, estava interessada neles, mas recusou ajudá-los divulgando porque não queria fazer propaganda gratuita do automóvel. E daí ele tentou carreira de ator, mais adiante, indo para Hollywood, mas não teve muita sorte. Ele era super boa pinta, mas mesmo assim não estava com sorte como ator. E daí ele acabou conhecendo o Eddie Cochran, que foi um pioneiro do rock and roll, que acabou apresentando ao Rick Nelson. E o Rick Nelson, que também galã e cantor, pegou cerca de 6 canções compostas, né, pelo Thomas Baker Knight Jr., pelo Baker Knight, e as interpretou, né, comprou os direitos, e essas canções viraram um grande sucesso. E o que aconteceu? Eles continuaram cantando, porque o sonho dele, na verdade, era ser cantor, não venderam nada e acabaram sendo chutados do selo. O que eu posso dizer mais dele? Nos anos 70, ele acabou voltando para as raízes country dele, e acabou morrendo em Birmingham, no Alabama, né? Ele tinha 72 anos, supostamente causas naturais. Ele, vale dizer, ele é pai da talentosa atriz Tuesday Night. Ela foi estrela de A Hora do Pesadelo 4 e de Um Novo Pesadelo, O Retorno de Freddy Krueger. Os trabalhos dele podem ser conferidos nas trilhas de um pornô satírico chamado Jane Bond, também em Pulp Fiction, Tempo de Violência, e Sucesso a Qualquer Preço, que era Glengarry Glen Ross no original, um filme com Kevin Spacey, com Alec Baldwin, com Alan Arkin, Ed Harris, Al Pacino, um grande filme. Então acho que a gente pode tocar um pouquinho, por favor, do High School Days. Vamos tocar, eu só quero passar para você uma mensagem do Caju Coelho, que disse que tudo que eu disse a respeito do Labarque é verdade. Vejam só, Marco Antônio participava dos programas aos sábados, primeiro foi ministrar aulas de inglês e depois sumiu. Mas é facilmente explicável, é porque ambientes como La Barca, de sexta para sábado, fecham às 8 horas da manhã, não poderia participar do programa. E aos domingos, de sábado para domingo, também no mesmo horário. Caju, assim, ó, queridão, obrigado por ouvir o programa, tá? Mas, por favor, olha, falando sério, eu não vou te xingar aqui, porque está me caluniando, tá legal? E eu só posso dizer uma coisinha de coração, tá? O meu advogado vai estar entrando em contato contigo. Isso não se faz ainda mais ao vivo. João, legal que o João aproveita que é ao vivo, né, João? Ao vivo é sacanagem mesmo, né? Caju, olha, falando sério, eu tô com uma lágrima saindo do meu olho esquerdo, tá? Bom, eu posso te informar também que o Paulo Passos acabou de se oferecer para ser advogado do Caju se você for processado. Vamos lá, Rogério. Eu sabia, um complô, gente, um complô. Vamos lá pro High School Days, por favor, que eu fico até 57. The parties and the dancing, these things we'll remember through the years. When we were so in love, we'll keep the memory of the days we shared the laughter and the tears. Do you remember that one day? Tem mais uma aqui. Vocês sabiam, os ouvintes não sabiam, mas segundo o Caju, foi feita uma trilogia para o Marco Antônio. Andrea True Connection primeiro gravou More, More, More para ele, depois What's Your Name, What's Your Number e por último Call Me. A grande Andrea True fez em minha homenagem mesmo. Poxa, vou te contar mais. Daí você virou as costas e foi embora. Daí ela pergunta qual o seu nome e qual o seu número. Você não responde, ela faz calme. Gente, só pro pessoal que não tá. A gente tá falando que tem uma atriz pornô americana que virou uma cantora disco maravilhosa, que eu e o João somos completamente loucos. É verdade. Ora, a gente já tocou em vários programas. A gente tá falando de economia, daqui a pouco a gente consegue achar uma razão pra tocar de empurrar Andrea True, né? Então, quer dizer, empurrar um som. Um som, por favor. Isso. Tá, querido, vamos lá pra. A gente já tocou, obviamente, então, a canção de High School, né? Canção sobre High School Days, do Baker Knight. Então acho que a gente pode adentrar nos anos 60. Por favor, perdão. Gosto muito dele e da música. I was young and foolish when I fell in love with you. Not too wise in the ways of the world was I. Young silly tricks I would try. I've changed my mind about many things I never knew before. But though I've changed my mind about many things, as time I love you more. If it was young and foolish to fall in love with you and to love you with all my heart as I do, let me be maybe young and foolish my whole life through. I'll be young and foolish my whole life through. Essa música é maravilhosa. Adoro, é uma canção maravilhosa. Ela foi gravada em 1960, lançada em 61. Esperavam que ela fosse fazer muito mais sucesso que ela fez. Ela chegou a fazer um certo sucesso, mas não, eles esperavam que fosse assim, tipo fosse fazer 8, 9 vezes o sucesso que fez. O cantor, obviamente, é o Pierino Ronald Como, mais conhecido como Perry Como. Essa canção, I Was Young and Foolish, é basicamente da minha vida antes de entrar na rádio, né? Eu era jovem e um bobinho, né? Hoje, só com essas piadas, essas brincadeiras de, vale dizer, péssimo mau gosto e sem nem, na boa, não são substanciadas, é tudo, sabe? Eu hoje em dia já sou um cara cínico, eu já tenho dificuldade até de me emocionar, porque eu já vejo assim tudo, né, de forma opaca, diríamos assim, e essa risada, eu tô falando sério, tem momentos que eu acordo em poças de suor, ouvindo essa risada digna de minha sexual, do João, e olha a gargalhada, gente, dá pra notar assim, como se fala em inglês, the gusto, ele gargalha com um prazer, assim, é uma coisa das mais melancólicas que eu já... É um prazer quase sexual. Exatamente, exatamente. O Pierino Ronald Como nasceu na Pensilvânia em 1912, faleceu numa cidade bem bonita na Flórida, chamada Jupiter, até por sinal quem tinha propriedade, quem tinha casas ali, era até o Burt Reynolds, era um dos lugares que ele mais gostava, outro falecido que eu também gostava. E o interessante é que ele, em mais de 50 anos de carreira como cantor, ele gravou exclusivamente só para RCA Victor, né, a RCA. A aliança dele com a empresa durou cerca de 44 anos. Ele tem 3 estrelas na Calçada da Fama, né, uma por contribuições ao mundo do rádio, outra TV, ele apresentou vários programas durante muito tempo, e, obviamente, pela música. Ele começou profissionalmente em 1932, se apresentando, e foi até 4 anos antes de morrer, ou seja, quando ele estava lá com seus 85 anos, ele ainda trabalhava. Ele, interessante que ele era o 7º de 10 filhos, e o primeiro filho dessa família a nascer nos Estados Unidos, né? O pai dele, Pietro, e a mãe dele, Lucia, era Pietro e Lucia Travalini, ambos emigraram para os Estados Unidos e chegaram nos Estados Unidos em 1910, vindo da região de Abruzzo, no sul da Itália. Ele, com 13 anos, o Perry Como já era um dos mais populares barbeiros da Pensilvânia. E é interessante que ele usava uma caixa para poder alcançar e poder trabalhar de forma perfeita, né, com a clientela. Ele cantava de vez em quando aqui e ali, mas achava que realmente ia seguir a carreira de barbeiro. O pai dele, que era empregado numa fábrica na cidade, obviamente eles viviam tinham várias dificuldades financeiras, mas mesmo assim, quando o pai dele podia, pagava aulas de música para todos os filhos. O pai dele tinha um sonho de vários filhos tornarem-se músicos. O Perry Como, ele ficou, na verdade, só fluente também em inglês ao entrar na escola, porque em casa só falava italiano. E com a boa grana que ele começou a faturar, tempos com barbeiro, daí ele começou a investir o próprio sustento em aulas de trombone, ele achava que daí ia ser trombonista. E o brabo é que ele, naquela época ele já estava perdendo muita grana em quê? Jogatina, isso. Diz que tinha um pessoal, sabe, tinha uns clubezinhos assim, meio barra pesado na área, que sim, no fundo o pessoal jogava dados. É. E daí ele ganhando a grana aí já tava perdendo muito dinheiro com dados. E daí o que aconteceu? Ele começou daí com uma banda amadora e esse grupo começou daí a tocar em casamentos e daí foi abrindo espaço para ele cantar. Ele era um cara meio tímido, mas notou que tinha um timbre bom de voz e era grande, grande, grande fã do Bing Crosby, né? A gente vê um pouquinho até em postação parecida. Vários programas de TV, mas o mais famoso foi o do Perry Como Show, que durou de 55 até 59, sendo que nos três primeiros anos do programa esteve entre os 15 programas mais vistos na América do Norte. Dos 35 anos de idade para adiante, ele se tornou um viciado em golfe e pesca, e apesar de ser uma pessoa considerada muito cordial, odiava que fotografassem os filhos. Ele dizia que o astro, na verdade, era ele, e que achava como expor, né, os filhos, também não gostava que fotografassem a casa e tudo mais, supostamente era meio paranoico com isso. Ele pode ser ouvido nas trilhas de filmes como O Dossiê de Odessa, me lembro que passava direto na chamada Coruja Colorida, era com John Voight, né? Toro Indomavelmente, Bom Dia Vietnã, sei que adoras, né? De Volta ao Futuro 2, Férias Frustradas de Natal e Três Mulheres, Três Amores, que é uma comédia em que a Julia Roberts, antes de virar superstar, interpreta uma americana de origem portuguesa. Então, acho que a gente pode ir para um grande sucesso dele de 65. Dream on, little dreamer, dream on. Que saudade. Cara, maravilhoso. Essa canção, Dream On, Little Dreamer, né? Literalmente quer dizer, continue sonhando, pequeno sonhador ou pequena sonhadora. Acho que a gente pode ir para os anos 70, grupo que também eu sei que gosta. Adoro essa banda. Vamos lá, 78, vamos lá. Agora é para rebolar. Sweet desire. You Marco Antônio. É, pois é, essa canção de 78 não fez sucesso, mas eu acho uma canção até bem bacana, né? O nome é Love Express. Eu também. Expresso, pois é, Expresso do Amor, parece quase que uma referência àquela canção maravilhosa Love Train, né? Trem do Amor, que é dos OJs, né? Que é uma canção maravilhosa anterior a essa. Quem tá cantando, obviamente, o grupo The Michael Zager Band. Né, Michael, mesmo que nem Michael Jackson, Zager, Z-A-G-E-R, Michael Zager Band. O sucesso estrondoso desse grupo, o pessoal que não está conectando, é uma chamada Let's All Chant, que é de 77, a gente vai vir daqui a pouco um trecho, daí em uma fração de segundo vocês vão ver, pô, essa canção não só eu conheço, como já dancei muito, quer dizer, é uma canção que fez muito sucesso, que a gente vai vir daqui a pouco. Mas falar um pouquinho dele, ele nasceu, tá vivo, graças a Deus, nasceu em New Jersey em 1943, em janeiro de 1943, ele é um produtor de discos, ele é compositor, arranjador, fez também canções para comerciais, ao redor do mundo, e tem várias canções de trilhas sonoras. O Michael Zager foi um dos caras que deu a primeira oportunidade para Whitney Houston. Ela cantou backing vocals com 15 anos de idade em disco dele, e quem é que levou a Whitney para lá? A Cissy Houston, que, né, mãe dela, que a gente já tocou algumas vezes. A gente está sempre tentando realmente, né, botar um pouquinho o nosso micro holofote, né, João, para mostrar a gente que tem talento. Que exatamente. Pouco, né, que não, daqui a pouco não fez sucesso, se fez sucesso faz muito tempo e está esquecido. Então, continuando falando do Michael Zager aqui, ele acabou, faz já cerca de 35 anos que ele. Que ele, pelo menos até uns 5 anos, eu sei que ele estava trabalhando nisso, ele criou um programa assim, na faculdade, na Florida Atlantic University, dedicado à composição de música. E ele dá aula, ele é coordenador desse programa de composição musical, há cerca de 35 anos. Pelo menos eu sei que até uns 4, 5 anos atrás ele ainda estava trabalhando com isso. E como produtor apenas, ele produziu gente como Luda Vandross, Herb Alpert e The Spinners. É gente assim, gente pequena e gente que por acaso a rádio já tocou acho que umas entre 6 a 7 mil vezes. Mais ou menos. E exatamente. Ele se formou na Universidade de Miami, ele adora a Flórida e, como eu falei, né, se dedica basicamente a aulas. Nos últimos tempos. O disco, a canção Let's All Chant, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, chegou top da lista, né, do chart, né, da lista de sucesso disco, né, na época disco tinha uma parada de sucesso só de canções disco, daí passou para a lista de sucesso do soul, de música soul, onde chegou até o número 15, e depois na Billboard Hot 100, ou seja, nas canções mais quentes, mais pedidas, mais tocadas, das 100 mais canções da Billboard, da revista Billboard, chegou ao número 36. Na Europa, o compacto chegou ao número 10, em vários países, incluindo Inglaterra, França, Irlanda e País de Gales. O Michael Zager, The Michael Zager Band, pode ser ouvido em trilha sonora de filmes como Os Olhos de Laura Mars, com a Faye Dunaway e o Tommy Lee Jones, um filme que eu adoro. Muito bom. Um filme de suspense, parece até ter uma pegada meio de suspense italiano, que foi final co-escrito pelo John Carpenter. De um filme que tu adoras, Fuga de Nova York. Fantástico! Não foi dirigido pelo John Carpenter, foi co-escrito por ele. Também tem um filme chamado Os Rapazes do Bar Max, que era do Richard Donner com o John Savage, O Verão de Sam, que eu acho um filme bem bacana, até sobre o serial killer, aquele, né, o filho de Sam, aquele Son of Sam, né, um filme do Spike Lee com um mega elenco, também no filme Os Últimos Embalos da Disco. Então vamos ouvir um pouquinho do Let's All Chant? Vamos lá, Rogério. Grande música. É, grande música e tocou, é essa que nem fala, né? Tocou até furar disco. Até né? furar o CD. Até furar. Vamos adentrar os anos 80, então, por favor. Cantou de 82. Nessa, vamos nessa, que é bom a ver. Viaje com a Showtime, a máquina do som. Essa canção é de 82, O nome é No Reply, ou seja, sem réplica, ou sem resposta. O nome do grupo, Lime, L de Luiz, I de Ivan, M de Maria, E de Eduardo, Lime. Esse grupo aí é um grupo canadense de Montreal, ou seja, da parte francesa, né, do Canadá, Montreal, um grupo de pop muito influenciado pela disco music, só que, claro, ele enveredou mais, como eles entraram, assim, fundo nos anos 80, quando a disco já tinha meio acabado, pelo menos como força realmente grande, assim, na cultura pop, então eles começaram a colocar um monte de eletrônicos, né, fizeram essa pegada mais adiante, assim, essa pegada mais batistaca, né, não chega lá no nível do tecno de hoje, né, da chatice, mas já, na minha opinião, com eletrônico demais. É um casal, na verdade é uma dupla, né? Um casal, é o Denis e a Denise Lepage, ou Lepage. Eles começaram com um grupo chamado Cat Mandu, só que separado, né? Com K-K-T, depois Mandu, e também trabalharam muito com Pete Bellotte, parceiro do George Moroder, que a gente adora, né? Na explosão da carreira da Donna Summer nos anos 70. A canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, Your Love, que é uma canção de 81, a que a gente ouviu é de 82, chegou ao número 1 na parada de sucessos, dos Estados Unidos e em parte da Europa, principalmente na Itália e França. E o Denis Lepage, né, que é metade dessa dupla aí, também trabalhou depois na França. Com quem? Com a pessoa. Trabalhou na França com quem? Com a pessoa que a gente gosta, já tocamos no programa? Franz Joly. Nossa, é, isso. Que era adolescente na época em Quebec e estava com uma carreira enorme como cantora disco. O duo Lime, ele pode ser ouvido na trilha sonora de um filme que eu adoro, chamado Summer Lovers. No Brasil era Amantes de Verão, um filme sobre um relacionamento a três nas ilhas gregas. É com o Peter Gallagher, com a Daryl Hannah e com uma atriz que depois veio a falecer, lindíssima, Valerie Quinison. O filme Amantes de Verão é do diretor Randall Kleiser, que tinha feito, obviamente, um sucesso gigantesco com Grease nos tempos da brilhantina. Vamos ouvir, por favor, o sucessão Your Love, Seu Amor, de 81. Ah, obrigado, vamos lá. É isso, Teu Amor. Isso. Pois é. Coisa triste que eu preciso dizer aqui, abrir o coração assim, é que né, o pessoal acompanha o programa, sabe que o João sempre me sacaneia com as das canções, né? São das canções, mesmo quando é uma canção, tipo assim, olha o nome, Your Love. E eu achei, naquela fração de segundo que eu citei o nome da canção, notem que eu deixei pro final, que ia passar batido, né? Então, ó, a gente viu o sucesso dele, blá, blá, blá, falei do Grease, que o João adora, blá, e daí eu pensei, tá, ele tá com a cabeça ocupada com outras coisas, né? Daí eu falei, tá, é por sinal, é uma canção de 81, tá, vamos, fez muito sucesso, blá, blá, Your Love. De que quer dizer, eu assim, mas eu falei só por, né, educação, né? Quer dizer, o seu amor. E você nota que entre ser isso, o seu amor e tocar a canção, que normalmente assim é. Eu tô falando sério, é assim, um terço de segundo já entrou ali o quê? Muito obrigado, do João. Né? Agora, já teve que entrar a marca. Eu vou tocar um trechinho de uma música pra te acalmar, porque você gosta muito. Vamos lá, Rogério. Vamos lá. Ah, que gente má. Ó o vento. Gente, tá tocando uma canção da Kate Bush, que eu já falei em alguns programas, que não sei porquê, anos de terapia, mas ainda quando toca, eu me apavoro, né? Um troço meio, sei lá, etéreo, meio tétrico, né? E E obviamente a canção do Morro dos Ventos Uivantes. E o João, a situação é tão patética na minha vida, que o João, homem feio, sem coração, ó. O João assoprando. Olha a coisa que é, né? É isso que é dos Ventos Uivantes. Muito bem, Heights. Ô, Marquinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Conseguiu? Você viu aquela postagem que eu fiz a respeito daquele livro? O livro é aterrador, viu? Ah, tá. O João tá falando, gente, de uma postagem que ele fez sobre o Dean Koontz, né? Eu esqueci o nome do livro. Me lembro que vou colocar de uma página. I Darkness, tá. Não, o João achou um trecho num livro do Dean Koontz, que é um cara que no Brasil não é tão conhecido, mas fora do Brasil ele é ali com Stephen King, e prevê. Fala aí pra gente, João. O que o livro prevê? Bom, ali? Ele diz sobre uma epidemia de corona. Vindo dos chineses, né? Ele escreve esse livro em 1981, falando isso. Acho que era tipo 88, não, né? E o nome do cientista que havia roubado uma cepa do vírus e levado para a China para disseminar é o mesmo nome daquele que a CIA acusa de ter roubado nos Estados Unidos uma cepa levada para a China. Eu não vou dar o final, porque aterrador. Uau. O final é aterrador, mas são as mesmas coisas que estão acontecendo hoje. Impressionante. Coisa inacreditável. Eu conhecia dele, tem um livro chamado Watchers, que até depois fizeram ter umas sequências meio vagabundas, mas o Watchers é sobre, se não me engano, é sobre um cachorro superinteligente que é fruto de experimentos científicos. Olha, você pode baixar, que já tem PDF, e tá liberado, olha, Marco, é absolutamente aterrador. Mas assim, de ter que, o cara tem que ler de luz acesa, né? De preferência, porque você vai ver o que está acontecendo hoje. Não, inacreditável. É assustador, ele fala de Wuhan, do laboratório secreto de guerra bacteriológica da China. O nome do cientista, João, é ele coisa, dá o mesmo. João. É muita coisa junta, Marco Antônio. Nossa, putz, ó. Uau, tá, gente, então assim, agradeço a audiência, a força, João, Rogério. Até a segunda. Ouvintes, né? Na segunda a gente vai bater um papo para variar, como a gente fala, como se fosse um lounge conversando sobre música. Exatamente. Eu ia dizer que faltam uns drinks, mas dizem, não é, eu não sei porque eu não assisto. Lá não no Guarujá corre, no Guarujá corre. E o Renzo no canto dele fica ali com o seu Old Age, o seu Mansion House. Fica. Mas de qualquer forma, e na terça a gente volta com o Marco de hoje. Um grande abraço. Beijo, gente. Marco Antônio. Beijo. Tchau. Abraço, Marquinho. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição de O Marco de Hoje com Marco Antônio Santos Freitas. Sem dúvida nenhuma, o melhor talk show hoje de todas as mídias, de todas as plataformas. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Comigo, Rogério Alcântara, que estará de volta amanhã às 8 da manhã com o Prime Time. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.